Hoje, dia 31 de maio de 2015, nós vamos começar o nosso Caleb. Hoje vai ser bem curtinho, mas preste atenção em nome de Jesus, que você vai ser abençoado, com certeza. Bem, então, como nós vamos aplicar esses propósitos da igreja, né, dentro do contexto do núcleo? Vamos lá, tratamos isso na escola bíblica hoje de manhã. Adorar, vamos todos? Basicamente são as funções da igreja. Agora, vamos ver isso aqui na prática do nosso núcleo, ok? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o treinamento. Já falei, só vou recapitular rapidamente. Vamos terminar aqui com o proclamar, tá bom? No núcleo. O propósito é servir no núcleo. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Olha para mim. Olha para mim. Irmãos, no núcleo, servir é servir, mas, lembra que eu falei na escola bíblica, que a igreja, ela não é só um restaurante, só um hospital, só uma escola, só um quartel, ela é tudo isso e mais amor, é uma família. Então, no núcleo, servir é treinamento. Eu costumo dizer para vocês que uma pessoa bem treinada na igreja, bem doutrinada, que tem um núcleo na sua casa e se dedica ao seu núcleo, ela pode abrir uma igreja de Jesus, ela pode levar o evangelho em qualquer lugar do mundo, porque o princípio da igreja é universal. Pensa numa coisa dessa? Não tem melhor forma de nós treinarmos missionários. É claro que existem questões culturais, de aculturização, de idioma. Isso tudo é importante, tem o seu lugar. Amém, irmãos? Amém? Mas considerando que você já está indo para um lugar. Por exemplo, você se mudou para o trabalho, vai morar em Conquista. Vai morar em Teixeira de Freitas, em um lugar do Leite. Daqui perto. Tapetinga. Fui transferido para Tapetinga. Aí chega lá, Itapetinga tem igreja? Tem, glória a Deus, aleluia. Mas você ama essa forma que nós fazemos igreja. Aí você diz, eu queria tanta vida nova aqui, a vida nova chegou com você. Amém ou não? Aí diz, a vida nova chegou com você, meu Deus do céu. Você já está show, top, treinado. Ontem eu falei com tanto... Falei, orgulho não, porque orgulho traz uma ideia de que eu fiz por merecer. Eu falei com muita alegria e honra, estava lá, fui lá na igreja batista aqui de Bairarema, e aí estava lá pregando os casais. Vou até botar no site, vou botar no WhatsApp a pregação de ontem, acho que foi muito legal, foi bem, não foi, Chantô? E aí eu tive a honra de apresentar para o pastor tão carinhoso, né? Assim, me apresentou, aí apresentei Chantô para ele, falei, esse aqui é Chantô, seu homem de Deus, futuro pastor aqui da nossa igreja, e ele, porque ele tinha me mostrado o seminarista dele, né? Aí eu não ia sair por baixo, eu não ia sair por baixo, eu falei, mas eu também tenho um seminarista aqui, meu irmão. Aí falei, olha, ele lidera um grupo caseiro, que tem que falar na linguagem mais batista, né? Então, lidera do grupo caseiro, da casa dele já saíram dois grupos, já vai sair outro agora. Olha o currículo. Aí o pastor ainda falou assim, vocês fazem grupo? Que bom! Ó, já é uma deixa para poder ministrar esses princípios para o meu irmão querido, lá da outra cidade. Então, o sujeito tá top, tá treinado. Onde ele chegar no Brasil, em outro lugar, meu irmão, a igreja está com ele, amém ou não? Nós temos que ver assim. Nós temos que treinar sim. Gente, eu sei que parece um pouco obcecado por isso, mas tem horas que eu paro para ensinar princípio de liderança para a Sofia. Eu ensino muito mais sobre serviço e obediência. Mas eu não quero que ela seja só discipulada, eu quero que ela seja discipuladora. Então eu quero ensinar além. Ah, é. Ela está aqui na escola bíblica, gente. Quem está ouvindo aí no Japão, na Coreia, na China. A gente está estudando Lutero agora. A gente leu a história e agora a gente está vendo o filme. Aí eu vejo, parte por parte, explico para ela. Olha, aqui foi assim, Lutero foi um grande homem de Deus. E aí vou explicando para ela. Olha, existem estudos muito sérios que dizem que a maioria, muitas pessoas convertem, existem muitos pastores, mas a maioria, olha que informação interessante, a maioria dos pastores vem de lares evangélicos. Interessante isso, né? Embora a igreja esteja crescendo tanto, a maioria dos pastores vem de lares evangélicos. Não dá para olhar para Rafa e não ver que vai ser um ministro de Deus em alguma coisa na igreja, não é? Então, é lugar de treinamento, ok? Então, servir no núcleo é treinar, servir na igreja e no mundo usando nossos dons e talentos para edificação do corpo e promoção do evangelho. Um anfitrião, os líderes, os co-líderes, a diaconia, a assistência social, intercessão, louvor, sacerdócio universal, tudo isso a gente aprende lá no núcleo. Se você quer acompanhar a aula toda, volte na aula da semana passada. Vamos aqui, para terminar, evangelismo e integração. Proclamar no núcleo se aplica como? Evangelismo e integração. Ok? Vamos repetir comigo? Proclamar no núcleo se aplica com. Foi muito fraquinho. Vamos falar mais forte agora? Proclamar. Mais uma vez? Proclamar no núcleo se aplica com evangelismo e integração. Amém. Proclamar integralmente o Evangelho ao não cristão, de perto e de longe, numa dinâmica que envolva os mais diversos ministérios, núcleos e atividades, é o resumo do propósito proclamar. Agora, vamos aplicar isso no núcleo. Não só no núcleo em si, mas através de eventos promovidos por cada núcleo, com a supervisão do pastor da respectiva rede. Ó, não só no núcleo em si. Proclamar não é só no núcleo, ok? Mas através de eventos promovidos por cada núcleo. Tem uma coisa que a gente já tem como começar a fazer, aqui eu vi em outras realidades de outras igrejas pelo Brasil, que é o núcleo, veja bem que coisa legal, que os líderes de núcleo, presta atenção. O núcleo não só ser o evento que agrega e que atrai, mas o núcleo promover eventos que agregam e que atrai. O núcleo pode fazer um chá para mulheres, restrito, para trabalhar alguns princípios, mas pode fazer. O núcleo pode fazer um junta-panela e convidar pessoas às relações. O núcleo pode providenciar uma cavalgada, uma caminhada na CEPLAC. O núcleo, uma pedalada, o núcleo. Aí você diz assim, pastor, isso não é perigoso não, é muita autonomia para o núcleo. O núcleo pode sair da igreja e abrir uma igreja, isso não vai acontecer. Não existe essa possibilidade de isso acontecer. Por quê? Olha aí, falou o profeta Alex. Irmãos, não vai acontecer. Por quê? Porque a gente já vai aprendendo com os erros, ok? Líderes de núcleo são discipulados. Tem que ser discipulado. Não pode ser líder de núcleo sem ser discipulado. Se acompanhar, tratar. Tem que ser. Ok? Outra coisa. Acabou frio. Outra coisa, ó, vamos pensar o seguinte, olha aqui. Gente, a gente é tão apaixonado pela nossa igreja, pelos princípios que a gente aprende, que a gente só quer somar. A gente quer crescer, amém ou não? A gente quer multiplicar isso em outras vidas. Senão a gente não estava aqui na Vida Nova. Não, tem tanta igreja legal em Itabuna. Tem pessoa que já supertou tanto calor que agora a gente liga o ar para ficar mais. Então, assim, ó, é engraçado que às vezes a pessoa vai no consultório, coisa e tal, e diz assim, eu queria uma igreja em Itabuna. Aí eu falo assim, ó, você pode ir para a Igreja Esperança lá, tem um pastorzão chamado Mel. Ó, que doçura, o nome do pastor é Mel. Aí, não, mas eu acho que lá é muito assim, é agitado. Então você vai para a primeira igreja batista, olha, é uma igreja séria. Pastor João, meu amigo também. Ah, não, mas ela é muito tradicional. Então vai lá para a Filadélfia, lá, do outro pastor amigo meu, conheci agora, homem de Deus. Aí a pessoa diz, e não posso ir para a sua igreja não? Falo, pode? Se pode. Porque assim, irmãos, vou entender uma coisa, ó. A gente tem que priorizar, presta atenção, tem que priorizar gerar crias aqui dentro. Sempre quem vir de fora vai ser bem-vindo. Sempre, sempre. Mas Charles Spurgeon disse uma coisa muito certa. Não se constrói uma igreja com os escombros de outra. Vocês que foram de outras igrejas e são minhas ovelhas, são testemunhas de como eu tento reintegrar a pessoa na igreja local. De que veio. E faço isso por muito tempo. A não ser que a pessoa já chegue dizendo, olha, não estou congregando, já saí e eu quero congregar com vocês. Mas se a pessoa está numa transição, numa coisa, eu tento ao máximo que a pessoa se refaça com sua igreja mãe. Porque eu quero que pastores que ouvem ovelhas minhas façam a mesma coisa. Mas a prioridade é que a gente faça isso aqui, aqui dentro. A gente tem ovelha sadia sempre da cria. Vamos repetir isso? Ovelha sadia sempre da cria. Se não está dando, está com algum problema. Tem que chamar o veterinário. Ok? Tem que chamar, porque não é possível uma ovelhinha gorda dessa, bem cuidada, com a graminha verde, a aguinha para refrigerar a alma, e não está dando cria por quê? Olhinho na cabeça quando tem algum bichinho, por que não está dando cria? Tem algum problema. Então, irmãos, eu cobro vocês com muito carinho. Isso tem que incomodar a gente. Eu não estou fazendo ninguém crescer, eu não estou evangelizando ninguém. Eu não ganhei ninguém esse ano para Jesus. Ninguém, nenhuma pessoa. Isso tem que incomodar a gente, tem que desesperar a gente. Diga. Não sei você. Não entendi. Você disse que não conseguiu ninguém para Jesus. Não, eu digo assim, cada um de nós tem que se incomodar muito. Não, muitas pessoas converteram esse ano, graças a Deus, aqui. Eu estou falando, cada um de nós. Cada um. E tem pessoas que convertem no núcleo, nem vem aqui na frente. Quando a gente vê, é no batismo. Então, cada um tem que ter esse empenho, irmãos. Pelo amor de Deus. Como que a gente pode ser tão egoísta às vezes? Desculpe, a palavra é forte, eu sei. Tão egoísta de receber Jesus, sabe? De ter o amor ali, recebe o carinho e pronto. Não pode, irmãos. Isso é muito egoísmo. Então, você pode botar uma meta pessoal, olha, em nome de Jesus eu vou ganhar esse ano duas pessoas. Vou trabalhar para isso, vou atrás disso, vou orar por isso. Eu tenho insistido e bolado estratégias, trazido estratégias para vocês, para a gente fazer isso. Vamos fazer. Ah, pastor, o senhor faz? Vocês veem como eu faço? Vocês podem fazer também, tem poder para fazer. Tem que perder a timidez e lançar a rede. Amém? Então, encontros evangelísticos, visitas, convites, o núcleo, eu acredito que o núcleo é o melhor lugar para ganhar pessoas. Agora, se a pessoa chega na reunião de núcleo, ok? E ela não se sente amado, acolhido, ela não se sente, ela não encontrou a igreja de Cristo, ela não encontrou nem Cristo, ela não tem sentido. Por isso que a gente tem que ter cuidado, líder de núcleo, cuidado. Comunhão é importante, mas não é a meta do núcleo. Não é a meta principal do núcleo. Ok? Tem comunhão? Tem. Mas tem que apresentar o Evangelho. Tem que apresentar a vida de Deus. Amém, irmãos? E eu falo isso com muita alegria, porque sei que todos os núcleos estão fazendo isso. E isso me alegra demais. Mas a gente nunca pode perder o foco. A gente perdeu o foco, a gente vira um clubinho social. Tem que ser um problema para o núcleo não estar convertendo ninguém aqui. Há quantos meses não converteu ninguém no nosso núcleo? Há quantos meses não tem pessoas novas? O núcleo não é um lugar para você crescer somente. O núcleo é um lugar para a igreja crescer. Almas serem salvas. Amém, irmãos? Então a gente tem que entender uma coisa. Assim a igreja cresceu desde o começo dela. A igreja enfrentou todas as perseguições dessa forma. E nós vamos conseguir enfrentar todas que virão ainda, e virão muitas. Amém, amados? Então vamos entender o seguinte, o núcleo, ele tem que se estruturar enquanto liderança para bolar ideias, muitas delas eu tenho falado aqui, para atrair pessoas e para proclamar o Evangelho. Vocês já fazem isso com excelência, mas é bom a gente sempre estar reciclando, sempre estar aprendendo mais. O que é que está acontecendo que a gente não está crescendo? O que é que a gente está falhando que não está crescendo? Ok? O núcleo, ele deve ser sempre fiel a alguns princípios que tenham trabalhado aqui há meses com vocês. Né? Podem acompanhar nas aulas na internet, nas apostilas. Mas é assim, olha aqui. Ele tem uma parte do núcleo, preste atenção, eu vou terminar. Tem uma parte do núcleo que nunca pode mudar, que são os princípios. E tem outra parte do núcleo que é que nem chiclete. Olha só a propaganda que eu vi do chiclete de caixinha. Dizia assim, chicletes. Nunca muda, sempre é diferente. Então, tem uma parte do núcleo que sempre tem que ser inovador. Sempre tem que ser diferente. É um tempero, é um quebra-gelo. Entendeu? Então, aí você diz, isso não é marketing não, pastor? Chame como quiser. Mas, as pessoas mais maduras, elas percebem a novidade na palavra. Mas você não está lidando com teólogos ou pessoas com muitos anos do evangelho. Não que os teólogos sejam maduros, muitos não são. Você está lidando com pessoas que estão chegando, que estão encostando. Gente, aqui para nós, Jesus, ele tinha multidão de discípulos, mas os discípulos saíram da multidão. Então, existem estratégias que vão atrair a multidão. Jesus dava pão, curava enfermo, mas não era o máximo que ele dava, era isso? Não, era o reino. Mas como, da onde que Jesus tirou os discípulos? Da multidão. Então, sim, a gente tem que ter sagacidade, sabedoria para atrair pessoas, e uma vez que atraímos elas, nós damos o que elas realmente precisam, amém, irmãos? Claro que nem toda estratégia é lícita, né? Um sujeito que chegava no shopping, ele tinha estratégia para evangelizar. Ele chegava no shopping e falava assim, Antônio, rapaz, que saudade, velho, nunca mais eu lhe vi. Aí o sujeito tomava um susto e falava, meu nome não é Antônio, meu nome é João. João Antônio! Não, meu nome não é João Antônio, meu nome é João. Não é possível. Ah, para com isso, tá de brincadeira, rapaz, eu lembro de você, você não lembra de mim? Aí o cara, não lembro não. Aí ele disse assim, olha, rapaz, a gente estudou junto. Aí o cara, não lembro não, qual é a sua? Então, desculpa, você não tem um irmão então que chama Antônio? Aí não tem. Aí puxava a conversa para evangelizar o cara. Bem, eu não acho que é um método bíblico fazer isso, ok? Não, nós temos que ter métodos que são bíblicos. E o melhor método para proclamar no núcleo é através do que o núcleo tem de mais marcante, que é o evangelho aplicado à comunhão. Você já percebeu como a comunhão no núcleo? Sempre o critério é o evangelho. É uma comunhão que não tem espaço para pecado, que não tem espaço para mentira, que não tem espaço para licenciosidade. A pessoa descobre que tem como ter comunhão de verdade, que o mundo sempre prometeu e nunca deu. Amém, irmãos? Então vamos pensar, buscar de Deus, estudar e compartilhar formas novas de apresentar o evangelho. O principal anzol e isca é o evangelho. Vamos pensar o seguinte, a isca é o evangelho. O anzol é o evangelho. O que significa evangelho? Novidade. Boas novas. Só que às vezes a gente conta o evangelho como se fosse coisa velha, mofada. Não, respeite o evangelho, apresentando ele sempre de uma forma nova. Sem ferir o princípio e sem tirar a dignidade do evangelho. Acho que me fiz entender. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por estarmos juntos e por podermos aprender mais da Tua palavra e de como aplicá-la nas nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.